já acordei boladão com umas coisas. A mente voa. Olha como o mundão girou. A maldade imperou. Até nos cria que se dizia que era pureza. Amizade é ouro, amor virou papel. Ninguém vive de fama, anota aí. Pergunte ao Deus do céu, qual é o meu papel? M.Yang, alto som. Nessa caminhada louca. Oi, fé. Alto som. Vou falar assim. O importante é minha coroa sorrir. Sorria. E não me leve a mal. Os verdadeiros eu sei quem são. E que se foda pro resto. E vou falar assim. O importante é minha coroa sorrir. Sorrir. E não me leve a mal. Os verdadeiros eu sei quem são. E que se foda pro resto. DJ Daniel Vídeo, tá demais, hein? Verdadeiro, eu sei quem são e que se for dar pro resto.